Duvidaram de nós, então olha agora. Lembro que falaram de nós? Fala agora. O tempo passa ou não, a vida cobra. Quem se dedica algum dia recebe sua cota. E hoje eu valho mais do que os pano que me fez menos que os cara que vale o preço das marcas que usa. E não tem grana que pague a sensação de ver estampada minhas frases nas blusas nas ruas ou pichada nos muros. Muito respeito e por isso eu continuo aqui. Continuo bem, continuo zen. Vou estar disposto enquanto houver aqui posto, sem ninguém pra segurar com classe rap sujo. E deixo exposto que não tô aqui no suposto concurso sobre quem é o melhor MC do mundo. É quase injusto esse corre pra ir pro estúdio, é um corre que é pra deixar como eu almejo o trampo. Tento de tudo que posso, sei que o futuro de um dos nossos ao menos salvo com o que produzo. E até música contra fizeram pra mim. 2015 eu tô em pé bebendo gin e suco. Corro por mim e uma cidade inteira e metade dela tá pouco se fudendo, se me afundo. Põe esperança em tudo que aposto e aposto que posso ir mais do que espero de mim. Me empenho tanto que sofro e me cobro, se não alcanço lápis então não serve o que fiz. Focado em campo sem dono nem sócio, eu fecho os olhos e deixo de dentro fluir. Pouco me importa se toque é a tua balada mais top. Eu já me sinto como um vencedor, não sei se devo ou se posso. Dizem que isso não é bom pros negócios. Eu não me importo, foco noutras questões e tomo todas as decisões sem precisar de sócios. É minha vida e tudo em volta influencia de algum modo. E se faz uso ao conteúdo, eu tolero rótulo fechado igual céu cinza. Entre bares e esquinas, busque pra longe de quem julga sem saber de si. Daqui faço minha caminhada e o ponto de partida foi justamente a avenida da ilusão. Respirei fundo e toda a coragem que eu tinha ainda parecia insuficiente frente à condição. Pra cruzar boulevard do desespero onde arrependimento vem como o tormento que antecipa a melhor parte. O vento toca a face frente ao derradeiro momento que me faz vê-lo como um suspiro de quase. De todos que não foram além por pura covardia, de todos que pensaram que era assim tão fácil, sem calcular que além de tudo existe um outro dia pra escrever sua história e não travar no prefácio. Deixa pra trás o que faz peso e atrapalha, tendo clara consciência pra se saber cada escolha. Eu vou desarquivar os sentimentos mais sinceros da alma pra que os versos façam sentido além da folha. Põe esperança em tudo que aposto e aposto que posso ir mais do que espero de mim. Me empenho tanto que sofro e me cobro, se não alcanço lápis então não serve o que fiz. Focado em campo sem dono nem sócio, eu fecho os olhos e deixo de dentro fluir. E pouco me importa se toque é a tua balada mais top ou não.